marinheiro que passa naquela estrada, vê uma cruz abandonada, como quem vai pro sertão. Há muitos anos nesse chão foi sepultado um preto velho herado por nome de Pai João. Pai João, nas fazendas dos coqueiros, foi destemido carreiro, querido do seu patrão. Sua boiada no morro mais perigoso, o chimão que obrigou arrastar o carretão. Numa tarde, Pai João não esperava que a morte lhe rondava lá na curva do areião. E numa queda embaixo do carro caiu, do mundo se despediu preto velho Pai João. Caminhei aquela cruz do caminho, já contei tudo certinho, a história de Pai João. Resta a saudade daqueles tempos que foi o velho carro de boi no fundo do mangueirão.